A exemplo do acidente registrado na BR-277, no início da tarde de ontem, no final da manhã, um acidente envolvendo uma carreta que pertence à Receita Federal foi registrado na cidade de Missal. A Scania 113 trafegava pela rodovia 495, no trecho que liga Santa Helena a Missal, e na entrada da cidade, seu condutor perdeu a direção do veículo e acabou tombando. O condutor da carreta não sofreu ferimentos. Já os danos no veículo foram de grande monta. A carga transportada era de cigarros apreendidos na cidade de Guaíra, que tinham como destino o depósito da Receita Federal em Foz do Iguaçu, para serem destruídos em uma grande operação de destruição montada pela Receita Federal para os próximos dias. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.